Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Esse episódio especial que vamos falar sobre os nossos heróis, os heróis que a gente gosta, não gosta. E pra comentar esse assunto comigo, tá lá de São Paulo, meu amigo Henrique Pérez. Fala, galera! Estamos aí, depois do sucesso enorme dos dois últimos episódios que tivemos, pra comentar um assunto que muitas pessoas, por incrível que pareça, não gostam, mas eu adoro. Isso aí. Lá de Minas Gerais, do Castelo Encantado da Disney, novamente conosco o Jonas. Fala aí, pessoal. Hoje eu tô aqui gripado, com a voz mais estranha ainda, mas eu queria dizer que o futuro do mundo está nesse cast. Isso aí, lá de Salvador, Bahia, Edgar Santo. Olá, pessoal. Olá, pessoal. E de Criciúma, meu amigo Henrique Cisconeto. Olá, galera, beleza? Estamos aí para debater um assunto, como diz o meu xará Henrique Pérez, bem polêmico, mas sem comentários, meus super-heróis são mais heróis que o de vocês. Uou, ok. Confira esse bate-papo logo após nossos recadinhos, e-mails e blá blá blá. Olá, galera, vamos agora à nossa leitura de e-mails, alguns comentários, uns recadinhos. Bom, hoje me deixaram sozinho para fazer essa parte, mas vamos fazer essa parte bem rápida, porque o programa ficou bem extenso e não quero me alongar mais. Bom, vamos aqui ao vamos escolher um e-mail aqui agora para me ler. Vou ler um e-mail aqui do Sono Grotesque, ou AJ, do animatoons.com.br, um dos maiores sites de animação do Brasil. Acabei de ouvir o... Olá, pessoal do Cinelete. Acabei de ouvir o terceiro episódio do Alerta Vermelho e gostei bastante da escolha do pessoal. Mas gostaria de lembrar também da trilha de um filme que eu destaquei quando participei do podcast, Os Incríveis. Michael Giacchino mandou muito bem neste trabalho, juntando elementos de James Bond e dos antigos filmes super-heróis. É uma trilha com toda a grandiosidade que a história do seu incrível e sua família merece. Várias faixas inesquecíveis que de vez em quando eu fico assobiando e irritando as pessoas ao meu redor. Um abraço e até a próxima. Valeu, AJ, pelo e-mail. A gente até chegou a cogitar nos bastidores sobre... Os Incríveis, no caso, só que acabou não entrando no final do cast, até pra não ficar mais longo do que já ficou. Mas valeu pela tua participação aí. Tivemos também alguns tweets da galera dizendo que gostou bastante, gostou das escolhas e tal. Tivemos alguns comentários, que nem o do Matheus aqui no post do site, disse: pô, o tema que vocês escolheram está muito bom, sem alerta show. Bom, se não teve nenhuma crítica, não sei se estão dizendo que a gente fez de errado, não sei se isso é bom ou é ruim. Mas valeu a todos que escutaram, valeu a todos que mandaram e-mail, comentário. Como eu disse, hoje está bem grande o programa, então vamos dar uma diminuída no quadro de e-mails. As promoções, como já virou de costume anunciar aqui, atualmente nós estamos com promoções do Velozes e Furiosos 5. Você quer concorrer a ingressos do filme? Eu assisti, já conferi, achei muito legal, muito divertido. Muita gente não gostou, então acho que vale a pena você assistir e tirar essa conclusão. A promoção é bem fácil de participar, só você entrar aí no link que está aí abaixo, responder a pergunta indicada lá. Já vai estar concorrendo aos ingressos. E também temos agora, o Cine Alerta fechou uma parceria com o Host, o portal de hospedagens XPG, onde vai trazer pra gente, no Cine Alerta, pra vocês que acessam, vai ter algumas vantagens. Tipo, a gente vai ter tráfego limitado, vamos ter um melhor retorno de visitas. Então vale a pena, você que quer criar seus sites, criar seu espaço na internet e não quer gastar dinheiro com isso, o XPG oferece também uma hospedagem e um domínio gratuito lá. É só você entrar aí no portal deles, que vai estar certinho lá. O CineNerd agora é um dos sites de destaque do portal deles, então é mais uma conquista nossa aí, que estamos conseguindo graças ao apoio de vocês que ouvem o podcast, que comentam lá no site. Obrigado pela força sem nada, galera. Vamos agora ao nosso grande programa sobre super-heróis. Bate-papo sobre os heróis, os nossos heróis favoritos no cinema, nos filmes, nos desenhos. E pra começar a conversa, puxa o assunto aí, Edgar. Opa, bem, o primeiro herói que eu escolhi pra participar desse cast foram os X-Men. Não foi nem um herói mesmo, mas sim a equipe, que acho que nos três filmes dá pra gente ter uma noção do relacionamento de todos, como... Assim, no filme é mais como família. E foi por isso que eu gostei, assim, também pelo assunto, que é muito mais voltado à questão racial, né? Já que eles nasceram com os poderes, pegaram essa linha de ser heróis. Enfim, esse é o meu motivo que faz eu gostar tanto dos X-Men. Eu acho legal os X-Men, cara, desde o primeiro até o Origins, eu acho assistível também. Muita gente não gosta, mas sei lá, tá lá, é legalzinho até. Cara, eu acho que foi o único filme até agora que... filme em cinema que reuniu mais do que uma pessoa com poderes, né? Ah, é, com certeza. Assim, o Origins também gostei, apesar de não ter sangue, né? Wolverine sem sangue é meio complicado. Mas é, também foi um dos filmes que abriu a porteira para os outros filmes de super-herói, né? Porque antes a gente tinha os filmes, Demolidor foi um fracasso, entre outros. Foi ele mesmo que abriu a porteira e viu, ó, dá pra ganhar dinheiro nisso. E aí os estúdios começaram a trabalhar pesado nessa linha. É verdade, eu acho legal, cara. X-Men é bacana. X-Men é uma equipe muito interessante, né? É, eu não lembro bem quando ela foi criada pelo Stan Lee, se veio depois dos seus maiores sucessos ou não, vocês lembram aí? X-Men, acho que X-Men foi depois já de... depois de Homem-Aranha, foi depois. Tá, mas mesmo assim ele conseguiu provar que ele consegue criar heróis, consegue se sobressair a cada criação que ele tem, né? Stan Lee é um cara genial, tanto que ele já tá aí voltando, criando uma série animada ao lado do Schwarzenegger, né? Que é o The Governator. Ele é um cara muito inteligente, ele consegue fazer os heróis de forma perfeita, falando especialmente do X-Men, e criar personagens dessa maneira, acho que só ele consegue. Por isso que a equipe em si ficou tão boa, pelo criador em especial. A respeito dos filmes, vocês todos gostaram? Eu acho legal, eu acho legal, bacana, o primeiro e o segundo, e assistível o terceiro e o Origins. Eu gostei do terceiro, eu não vejo tanto assim o motivo do pessoal ter odiado o terceiro. O 1 é muito bom, o 1 sem comparação, apesar do subaproveitamento de Dentes de Sabre, a meu ver. Eu acho que desde o início da escolha do personagem pra ser um algoz, de tanto que você vê que no filme, no 1, o Dentes é um cara, sei lá, o cara fala três frases no filme todo. Enquanto no Origins ela é muito mais aproveitado. Eu acho que o 1 é o marco, o segundo também muito bom, e o terceiro também eu acho bom. Só que é isso, não acho que pô, assistível, discordo dessa parte. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que vai assistir na ordem certa, porque o primeiro filme que eu vi no cinema foi Origem. O resto ainda não assisti. Origem não tem nada a ver com a cronologia de filmes do X-Men, de história. Dos três primeiros? É um filme à parte. É um filme à parte. Como se fosse um spin-off, Jonas. É, exatamente. Ah, agora vocês falam isso, né? Depois que eu já fui envergonhado aqui no cast. Assim, tudo bem. Tem o estúdio, tem as definições e tal, mas eu acho que deveria seguir uma linha existente. Pô, vou respeitar um pouco do que teve naquele filme. Essa origem do Wolverine não tem nada a ver com o Wolverine dos três filmes, da trilogia? Não, tem a ver, tem algumas coisas a ver, assim, algumas coisas casam, o caso de Stryker e tal, mas fica muito, muito aberto. Ele não pensa, pô, eu vou fazer algo que tem nele e que tem na franquia X-Men. O primeiro aí que eu escolhi foi o T-101, pelo nome alguém aí lembra do que se trata, né? Do robô. Claro, Exterminador do Futuro. Aqui eu me lembro que também foi só o 2, né? O modelo que foi enviado pra proteger o John Connor no Exterminador do Futuro 2, representado pelo queridão Arnold Schwarzenegger. O cara é muito foda. Pela primeira vez que eu assisti o filme, tu fica naquele suspense de saber quem é, porque eu nunca tinha visto um trailer, nunca tinha visto, ouvido nada a respeito de quando eu fui assistir o filme. E como eu vi o primeiro, tu fica naquela, pô, quem será que quer matar o John Connor? E aí tu suspeita que seria o Arnold, mas na hora que chega ali, na hora que ele dá um tiro na... Que ele pega ali o cara e já explode a cabeça do T-1000 lá. Muito show, cara. Sem comentários. É muito foda. Exterminador do Futuro é um filme que eu admiro bastante. Não só pelo enredo do... O terceiro eu acho meio fraquinho. Não gosto tanto. O primeiro e o segundo eu acho bacana. Mas o que vale neles, além da revolução visual deles que ele trouxe, né? Tanto que o segundo venceu 4 Oscars e tal. Além dessa revolução que ele trouxe, eu acho bacana os roteiros. A forma como o enredo é o principal ponto da história, né? Eles conseguiram apostar muito bem no visual, mas acertaram muito bem no roteiro. Algo que hoje é quase impossível, né? Os estúdios, eles pensam mais nos efeitos visuais do que no roteiro. Nessa época aí em que o Exterminador do Futuro 2 em especial foi lançado, eles conseguiram juntar tudo isso aí. Pra mim, é a fórmula de sucesso né? Juntar os efeitos visuais e trabalhar com um roteiro bom. O principal mesmo é a história, né? Tem uma história excelente mesmo, o filme, uma mitologia muito boa, que é recomendadíssimo mesmo pra quem não viu. Então, o filme que eu escolhi em terceiro lugar foi uma franquia que era pra ser uma franquia grandiosa, só que acabou não dando certo. Muita gente gosta, muita gente não gosta. É o filme do Quarteto Fantástico. Foi legal, mas por algum motivo não deu certo. Ele tem a... Jessica Alba. Exatamente. É um filme divertido, eu acho, mas... não sei se funcionaria como uma grande franquia, que era o que eles queriam fazer. É, depois eles verem o sucesso do Homem-Aranha, né? Viu que os heróis, apostar em heróis, estava dando certo em Hollywood. Eu acho que eles quiseram trazer mais personagens de Stan Lee, mas não sei se foi nas mãos do diretor, provavelmente do diretor mesmo, né? É, que não deu certo, mas os atores eu gosto da performance dos atores, do Ian Crawford, a Jessica Alba, esse que fez o, aquela série The Shield, ou coisa, que eu esqueci o nome agora, então o Capitão América e o Chris Evans também. Acho que eles mandaram bem nos papéis, foram bem escolhidos e tal. Acho que o que pecou nessa adaptação foi o diretor, né? Escolheu o mesmo diretor para os dois filmes. Mas, enfim, eu gosto do filme, é leve, né? Para um filme que trata de quatro heróis que já viveram, assim, até partes de mortes, essas coisas e tal. É um filme muito leve, deve ser por isso que os fãs não apreciam tanto, mas eu gostei do filme, sim. Eu acho legal, cara, eu acho divertido, eu assisti os dois, eu assisti aquela série animada de 2006. É bem legal também que até o pessoal que dubla o filme é os mesmos que dublam os personagens no filme, são as mesmas pessoas que dublam os personagens no desenho. Então, sei lá, eu acho legal. É, eu acho que eu entendi o que o diretor quis. Eu acho que ele queria um filme família, e creio que... foi certo, eu não sei também o problema aqui, que eu gosto muito do filme também. O segundo eu achei meio fraquinho, até porque as expectativas já não estavam tão altas com esse segundo, depois do que o pessoal viu com o primeiro filme, mas, assim, pra mim o primeiro filme é legal, né, tem a interpretação do Dr. Destino lá, que eu achei fantástica, né, tanto na versão dublada, que o Guilherme Briggs caprichou demais na versão dublada, esse filme eu assisti dublado. É um filme legal pra você assistir com a família, mas se você quer sangue, ou mesma coisa que aconteceu com o X-Men Origins Wolverine, né, que não tem sangue, que é o que os fãs queriam, mas acabou não sendo colocado. Para os fãs, deve ser esse o pecado do filme, mas eu achei legal, né? É que o povo fica preocupado mais em achar os defeitos do filme do que apreciar o que foi feito. É, isso é verdade. Assim, o pessoal fã de quadrinhos tem um problema que deve ser, assim, até desmistificado. Que é aquela, ou eu quero ver o que tá nos quadrinhos lá, então fica meio que juiz. Ah, isso aqui não tem. Ah, isso não existe, isso não existe, isso não existe. E não, eu tenho que pensar assim, pô, eu tô adaptando quadrinhos pro cinema. Então, tem que ser, se os heróis vivessem no mundo que vivemos, como é a realidade do quadrinho do Ultimate. Então, o que é verossímil? O que não é verossímil? Então, eu acho que essa adaptação, que assim, que é um grande trabalho do roteirista e do diretor também, em mostrar como isso é feito, eu acho que, no caso do Quarteto, não é tão longe, não ficou tão longe quanto o Origins. Eu acho que ficou muito parecido, assim, teve mais humor, porque se você parar para ver as histórias do Quarteto, que até são mais focadas no Patriarca e no Reed, muita gente não vai curtir, porque tem aquela coisa mais cerebral, é a ideia de Reed, que é o cara mais inteligente do planeta, vindo, pensando, sempre fechado naquele quarto, o drama também de Susan, que é aquela esposa que ama o marido, que entende a situação em que a família toda convive, mas o marido é meio alheio, e tem Johnny e coisa que são a parte cômica da história. Que também tem um drama de, pô, eu tô convivendo, que isso é mostrado no filme, que é, pô, eu tô vivendo no... é só que eu sou de pedra, não consigo pegar uma moeda no chão. E Johnny, que é o cara que aproveita, que é a parte mais humana, assim, que é o cara que, pô, ganhei poderes e vou me aproveitar deles, até como um dos heróis que a gente vai daqui a pouco comentar. Talvez esse problema de adaptação seja parecido com o que acontece com os filmes do Harry Potter. O pessoal adora reclamar, falando que o filme é ruim, etc, quem lê o livro. Uhum. E talvez esse filme seja um dos futuros candidatos a receber um reboot. O que vocês acham? Não, vai demorar muito. Vai demorar muito. De um herói que eu acabei de comentar. Adoro a trilogia inteira desse herói. Não vejo o porquê do reboot. Pra mim, esses três filmes foram maravilhosos, inclusive o terceiro, Homem-Aranha. Homem-Aranha, a adaptação dele nos cinemas foi perfeita. O Tom Maguire merece todos os méritos. O Sam Raimi merece todos os méritos. A Kirsten Dunst não merece esses méritos. Mas o James Franco mandou bem com o Harold Bourne. William Dafoe, não preciso nem comentar, que foi excepcional. Foi o melhor na trilogia inteira, mesmo participando assim compulsivamente no primeiro filme só. É, apesar de ter feito pontas nos outros filmes, mas pra mim o melhor personagem, o melhor trabalhado foi o Duende Verde. Melhor até do que o Octopus, ao meu ver, né, que é o personagem que o pessoal mais adora nessa trilogia. Pra mim, é um herói que marcou a última década, sem dúvida. Foi o meu favorito, foi o que melhor foi trabalhado no cinema. Supera, podem me xingar aí nos comentários, podem fazer o que quiser, mas pra mim, superou o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o segundo filme, entende? Pra mim, foi o melhor herói da última década, o homem. Tá, não foi o melhor herói da última década, mas o vilão foi bacana, cara, porque ele tem aquela cara, o próprio ator já tem a cara de assustador, cara. Verdade. Você olha pra cara dele, você tem medo de olhar pra ele, ele estando normal, cara. E quando ele vira o Duende Verde, tem aquela meio pegada, meio terror, bem leve, assim, por trás, assim, aquele... Ele já possui as rugas na maldade. Exatamente, aquela esquizofrenia, né, de Duende e de Norman. Isso, o que é mais legal, assim, nos filmes do Homem-Aranha é que ele ficou bem parecido, né, com, pelo menos com os cartoons que a gente via, sei lá, acho que ele ficou bem, assim, bem parecido mesmo com o que o pessoal imaginava que pudesse fazer no cinema, né? Isso que eu acho que ficou bem legal na trilogia dele. É verdade, o Homem-Aranha tem esse negócio mesmo de personagens bem parecidos. Tem também lá o diretor do jornal. É Xerox, cara. É muito do, parecido, do quadrinho, cara. Nossa, aquilo lá eu acho que nunca vi alguém tão igual numa adaptação quanto aquele carinha. Exatamente, a atuação também ficou muito boa. Tanto a atuação dele como o visual dele, né? O visual é muito bacana, mas assim, a atuação dele também ajudou um monte, né? E é um mérito, cara, porque se você digitar o nome dele agora no Google, lá na imagem, você vai ver que ele é totalmente diferente do que ele é no filme. Foi um trabalho muito bem feito pra ele ficar parecido, cara. Parabéns, palmas. É, e outra coisa também, na escolha do elenco, voltando até a falar sobre aquela coisa de... que pra você sentir a temperatura do filme, como é que vai ser, como é que não vai ser... Tem um erro que acontece, por exemplo, enquanto o William Dafoe não se parece com Norman, assim, psicologicamente ficou muito bom, mas fisicamente não se parecia muito com Norman. Por outro lado, o personagem que fez o Homem-Areia ficou igual, mas foi horrível. Ah, eu não gostei. Boring. Exatamente, deveras boring. Eu acho que eles atropelaram um pouco as coisas, né? Não precisava ter mostrado Venom no terceiro filme, porque Venom é o melhor deles, todo mundo tava esperando pra ver, mas eu acho que já num terceiro filme, assim, eu acho que não precisava ter colocado ele. Ou colocasse só ele, então. É, também concordo com isso. Foi muito carregado de vilão, ficou enjoativo. E o ator que fez Ed Brock também, fraquinho, né? Não, e a maior reclamação dos fãs é realmente por conta do Venom. Eles esperavam a participação do Venom. Poxa, se vocês querem um Venom, meu, faz no quarto filme, deixa só pra um... Se deu tão certo um herói explorado a cada filme, por que colocaram três num filme só? Quem teve essa maldita ideia? Ô, Sony, dá um jeito nisso, né, meu? Agora, o Lagarto, que... aproveitando essa deixa aí do reboot do Homem-Aranha. Eles pegaram o mesmo escritor que seria do quarto filme do Homem-Aranha, adaptaram esse roteiro que seria do quarto filme do Homem-Aranha e jogaram no reboot do Homem-Aranha, entende? Isso. Eles pegaram o James Vanderbilt, pegaram o mesmo vilão que seria do quarto filme, o Lagarto, né? Uhum. A diferença é que vai ser interpretado por um ator diferente, mas o roteiro seria basicamente o do quarto filme, as cenas de ação, entende? Eles só adaptaram. Eles queriam voltar à fórmula... Ah, o terceiro filme não deu pra três vilões, vamos voltar ao que já deu certo, um vilão pra cada filme. Eles tentaram, mas infelizmente o Sam Raimi não teve oportunidade de mostrar esse quarto filme pra gente, né? É, e o vilão preferido de Sam Raimi, o Lagarto. Sim, é uma ideia que ele já queria explorar, né? Só que a Sony pressionou ele, falou, não, vamos fazer o Venom, porque o Venom é o maior vilão que a gente tem, aí os fãs vão adorar. Aí o Sam Raimi falou, tá, só cumpro ordens, né? Eu sou o diretor dessa bagaça, mas fazer o que você tem? Gente maior do que eu, tenho que cumprir as ordens. Infelizmente, pressionaram no terceiro, pressionaram ainda mais no quarto, que levou a saída dele, mas... É que, na verdade, eles não queriam ganhar um pouco menos de dinheiro naquele momento pra ganhar muito no futuro. Preferiram ganhar... muito dinheiro naquele momento e no fim acabou sendo isso que a gente já sabe. Foi o contrário que teve com pelo menos com o primeiro Batman, né? Que o Batman deu certo, e aí o diretor, pô, ganhei moral. Aí conseguiu fazer a origem. Ganhou moral para fazer um filme que veio de roteiro original, que esse é hoje um dos maiores riscos de Hollywood, porque tem pirataria, tem todos os problemas. O que não foi com o Sam Raimi, infelizmente. Porque ele não tinha essa mão toda para segurar o roteiro do modo que ele queria. E uma coisa que eu queria falar aí para vocês é da trilha. Eu acho a trilha, apesar de muita gente não gostar, eu acho a trilha bem legal do Homem-Aranha. Cara, a trilha sonora pra mim é uma das melhores. No cast passado que a gente comentou sobre trilhas sonoras, entrou uma do Homem-Aranha, que pra mim é magnífica, da cena dele construindo o uniforme dele, por exemplo. Mas as cenas de emoção, principalmente no terceiro filme, que é aquela cena do Homem-Aranha, ele não fala nada, mas é mostrada pela trilha sonora e pelos efeitos, cara, aquilo já vale o filme inteiro. Eu separei por primeiro um herói meu favorito, que ainda não estreou nos cinemas, mas já tem bastante filme dele animado, que a DC lança quase toda, cada 2-3 meses lança um filme novo, que é o Lanterna Verde. Your name? Hal Jordan. The ring chose you. Brightest day. Blackest night. No evil shall escape my sight. But those who worship evil's might, beware my power. Green Lantern's light! Apesar de muitos e muitos achar que vai ser um filme galhofa, um filme ruim, cara, cada trailer que sai eu fico mais empolgado ainda com o filme. Eu acho, tipo, o universo de Lanterna Verde, que criado, a história, eu acho muito bacana. E os filmes animados que saiu, eu assisti todos praticamente. O Primeiro Voo, um novo que tá saindo agora, uns mais antigos, uns da Liga da Justiça. Cara, eu acho, putz, Lanterna Verde é muito sensacional. E o filme que vai sair no final do ano, que muita gente tá falando que vai ser ruim, eu tenho muita fé que vai ser muito legal. Ultimamente Ryan Reynolds é o cara do super-heróis, né? Cotado pra fazer Deadpool, que fez Origins. E o Lanterna Verde tem bastante história pra se trabalhar, cara. Porque, tipo, ele não é preso na Terra. Você pode contar uma história do Lanterna Verde num planeta que nem existe ainda, porque é uma tropa, é um grupo, é um universo inteiro só daquilo. Mas, Thiago, o que foi lançado em animação até agora, ele Lanterna Verde na Terra ou é fala do esquadrão e tal, dos Lanternas Verdes? Então, tem os dele com a Liga da Justiça, que normal, tem a aventura na Terra, tem a aventura fora, em outros planetas. Tem o Primeiro Voo, que é tipo, é como ele se tornou Lanterna Verde, basicamente. Tem ali um pedaço dele na Terra, daí ele recebe um anel lá, o Pensur passa um anel pra ele, daí ele põe um anel e sai pro outro fora do planeta. Daí lá, tipo, na sede dos Lanterna Verdes, ele conhece a Lanterna Verde, conhece o Sinestro e tal. Tipo, cenas na Terra tem uma, duas, três no máximo, o resto é tudo fora mesmo. Até porque nesse primeiro voo é onde o Sinestro se rebela contra os Lanterna Verde e vira o Lanterna Amarelo. Legal. Lanterna Verde eu não sou tão fã assim, né? É um personagem que ele cabe pra mim dentro da Liga da Justiça, mas pra ser solo, não consigo ver ele sozinho, né? Pra mim, só dentro da Liga da Justiça, mas no desenho que tinha da Liga da Justiça, que era exibido no SBT, ele só fazia parte do grupo em si, nunca tinha episódios dele sozinhos. Apesar que teve um que mostrou como ele ganhou o anel e tal, não sei se vocês lembram desse episódio. Sim, mas na Liga da Justiça Sem Limite tem. Exatamente, exatamente. Que é o melhor desenho da Liga da Justiça. Sim. Aquele começa. Esse aí mesmo, né? Que era a abertura. Isso. Então, é desse desenho que eu falo mesmo. Que passava no SBT. Tem até um episódio que mostra a origem dele do anel e tal. Teve até aquelas paixões dele com a Mulher Maravilha, se não me engano, né? Ou uma mulher que era. Tinha umas coisas de gavião atrás, cara. Eu não lembro bem. É a Mulher Gavião. Mulher Gavião. É uma mistura de Mulher Maravilha com Gavião mesmo. Mas é Mulher Gavião o nome dela. Mas tem Mulher Gavião. Exatamente, exatamente. Eu juntei as coisas, só que você cumprimentou. É isso que eu tô querendo dizer. Tem episódios que mostram, assim, a origem dele, como ele ganhou o anel. Episódios dedicados à Lanterna Verde. Mas pra mim não vejo tanta graça. Eu acho que o Flash poderia ser melhor explorado sozinho do que o Lanterna Verde, entende? Não é um personagem, pra mim, que tem potencial de ter um filme sozinho, de levar algo sozinho. Pra mim, ele tem que contar com a ajuda de alguém. Eu acho que vai ser legal se eles trabalhar com a tropa dos Lanternas Verdes. Aí vai ficar muito mais legal, né? É esse que é o ponto do filme. Porque o Flash, ele é preso na Terra. O Lanterna Verde tem um universo só dele, cara. É uma tropa muito grande, com muito personagem, com muita história de cada personagem, com muita história de cada planeta. Putz, ele leva 2-3 filmes aí sossegado, cara. O tempo que o Sinestro demora pra se rebelar contra o Lanterna Verde, tipo, numa regularidade, é muito grande, porque ele ajuda o Hal Jordan muito. Ele participa de muita aventura salvando o mundo junto com o Hal Jordan. E tem muito vilão muito forte, cara. Putz, é um universo muito grande pra trabalhar. E se der certo esse primeiro, pode pôr mais 2-3 aí na lista. E eu, cara, Lanterna Verde tem sim potencial pra levar filme. Dependendo como for a bilheteria no primeiro filme, ele pode conquistar. O problema é ele conquistar fãs de fora. Quem lê DC, putz, certeza, já vai comprar o ingresso quando abrir pra assistir o filme. Agora, pessoal de fora, que não é muito ligado em heróis, essas coisas, vai ter que conquistar eles primeiro. Por isso que não vai ser um filme tão dedicado aos fãs, mas também, tipo, não saindo muito da mitologia do Lanterna. Que se você pegar alguns posts divulgados aí, você vê, nossa, cara, 1.000, 2.000 Lanterna Verde, assim, numa reunião. Uma coisa interessante também é que vai ser o primeiro, se não me engano, vai ser o primeiro herói com essa abordagem intergaláctica, né? Que todos os heróis estão aqui do mundo, mas Lanterna Verde é o policial desse setor que compreende o planeta Terra. Mas é uma parte de uma longa história. É, tem o Thor também, né? Que ele se passa boa parte do filme fora da Terra. Isso. Só que Thor é, assim, não sei, há uma diferença, assim, no caso, por exemplo, Lanterna Verde a gente poderia supor mais como ficção científica do que o universo fantasioso de Thor, entendeu? Uhum. É ainda no universo que vive, assim, não são deuses, no caso. Lanterna Verde tem juramento, então tá bom, merece um filme. A única coisa que eu me lembro do Lanterna Verde era aquele desenho do patolino Duck Dodgers. Estão lembrados? Aí tinha uma hora assim que ele virava... que ele virava o Lanterna Verde, assim, ele punha aquele símbolo no peito e ficava de super-herói. Duck Dodgers! Ah, qual é? Vocês não estão lembrados do desenho? Era bonzão o desenho. O desenho começava numa espécie de Johnny English, né, cara? Aham, é, todos adão. Aí tinha o porquinho também. Pork Pig lá, ó. Isso. Como a gente falou de Sam Raimi, eu vou passar pra um anti-herói, no caso, que é do cinema, que é dos cinemas, virou um personagem cult, e no final das contas fizeram uma salada com ele nos quadrinhos, se não me engano, acho que foi da Dark Horse ou da Image Comics, enfim, que é o Ash. Não sei se vocês assistiram Uma Noite Alucinante, tem o primeiro, que é o Devil Dead, e tem o, de certa forma, como se fosse um reboot também feito por Sam Raimi, que é o Uma Noite Alucinante. Aqueles filmes estrelados pelo Bruce Campbell, né? Exatamente, que aparece nos Homens-Aranha. Nos três filmes. No primeiro, eu não lembro o personagem que ele faz. No segundo, ele é o cara que. O porteiro do. O primeiro é no ringue, ele é apresentador do ringue. Ah, é, o primeiro apresentador do ringue, isso. No segundo, ele é aquele que tá o porteiro lá do teatro da Mary Jane. No terceiro, o francês. O francês, exatamente. O que eu gosto, assim, que é o cara que não. Que ele não é herói, ele torna-se herói e numa situações absurdas. No caso, quem não assistiu, Uma Noite Alucinante, inicialmente foi feito como terror, um dos primeiros, se não, eu acho que foi o primeiro filme que Sam Raimi fez, ele e o irmão, se não me engano, que são alguns jovens que vão para uma cabana abandonada no meio da floresta. Lá eles encontram algumas relíquias antigas, encontram escrito, achado sobre o Necronômico, que é o Livro dos Mortos. E tinha uma gravação que eles ligam, que é do último, do historiador que estava lá, que é ele falando sobre que ele fala os dizeres que não deveriam ser ditos, e os mortos e outras entidades demoníacas despertam e matam um a um. No caso, só Ash que sobrevive. Destaque claro é pra cena clássica que ele amputa a mão e coloca uma serra elétrica no lugar. E aí vocês lembram, vocês assistiram? Vocês são mais novos? Eu só assisti esse primeiro filme, o restante eu não consegui assistir. Mas o primeiro achei engraçado, é uma mistura de comédia assim com terror, né? São filmes bem trabalhados. Apesar da produção do primeiro filme ser assim meio precária, né? Meio pobre. Ah, não, com certeza. Mas são filmes divertidos de se assistir, sim. Adorei. E tem até uma história, né? Que é o seguinte, o primeiro filme foi feito pro Sam Raimi pra ser terror mesmo. Tem muito, muita sangueira, é um filme slash mesmo. E esse filme não foi aprovado nos censores da Inglaterra. Isso que fez, que tornou a existência do segundo, que já tem um pouquinho de humor, tornou-se mais leve por causa do humor. E enfim, a Inglaterra veio e deixou o filme. Liberou o filme. E aí teve o terceiro, que é humor escancarado. Escancarado mesmo. É, tipo, chega a ser de propósito todos os efeitos trash e também o engraçado. O Ash depois, como ele ganhou esse status cult, ele foi rolaram algumas revistas dele, umas graphic novels também voltadas a essa parte, e rolou jogo também. Tem o game de Uma Noite Alucinante, que você pode ficar matando os zumbis com a espingarda de cano duplo, com a serra que tá no lugar da mão dele. Outra coisa também legal é que fizeram também misturas. Aí tem quadrinho que tem Ash versus Freddy Krueger, por exemplo. Ele com Jason. Tem essas coisas meio pedonhas assim. Que tem a ver com o universo trash que o personagem vive. Uhum. Bacana, eu não conheço. Ah, é legal você procurar os filmes. É bem engraçado. Uma Noite Alucinante mesmo é engraçadão mesmo. É trash. O outro era pra ser terror, mas como é precário, também torna-se comédia. Bacana. Meu segundo herói aí na lista de mais favoritos é o inesquecível John McClane. Remember when we first met John McClane? Argyle picked him up from the plane and took him down to Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man, but E na verdade não só ele, mas toda a trilogia ali, pra mim, Duro de Matar é uma trilogia só, né? Ah. O cara é muito bom, cara. Assim, não tem o Bruce Willis mesmo no papel do John, é muito legal. Assim, tanto como é que eu vou explicar, por ele, apesar de ser um herói, ele mostra também as fraquezas daquele herói ali. Ele passa em cima de um monte de vidro e corta todos os pés, e o resto do filme vai matando os terroristas, tudo com o pé todo estourado. Então, assim, o cara é muito legal, e em toda a parte ali do filme em que aparece ele é carismático e tal. Eu acho que isso que ajudou bastante, tanto na carreira dele, porque pelo que eu me lembro, foi o primeiro filme de ação que o Bruce Willis fez. Antes disso ele só fazia comédia romântica e tal, e esse filme mesmo que ajudou só depois disso que impulsionou mesmo a carreira dele pros filmes de ação. Eu acho muito massa também todos os Duro de Matar, inclusive o 4.0, eu acho legal. Cara, depois desse filme mesmo que o Bruce Willis começou a ser o cara de filme de ação. E é legal mesmo, tipo, ele tem esse tom comédia, mas ele não perdoa ninguém que entrar na frente dele, cara. Se você for do mal e tiver fazendo alguma coisa errada, você vai morrer. O papel do Bruce Willis encaixou tão bem quanto aquele cara que faz o Sheldon no Big Bang Theory. Não existe ator melhor pra fazer, né? É aquele tipo de papel que é feito pro ator. Não vejo outra pessoa fazendo John McClane, não vejo outra pessoa fazendo Rocky, a não ser o Stallone, não vejo outra pessoa fazendo o Exterminador, a não ser o Schwarzenegger, que pra mim, no seu caso aí, o Henrique, você falou que pra você tem três filmes, que no caso é um, três e quatro, não é verdade? No caso aí também do Exterminador do Futuro, pra mim o quarto não existe, só existem três. Curto bastante o 1, o 2 e o 3. O 4 que eu não gostei, não. Achei muito viagem, aquela parte mesmo de ele subir num caça, cara, em movimento. Aquilo ali saiu muito fora do alcance, apesar de ele ser muito foda. Cara, saiu muito fora. Ele é o Die Hard, ele pode tudo, cara. Ah, cara, como é que você não gostou, né? Ah, e tem uma coisa que vale a pena destacar, que é o Hans Gruber, né? No primeiro filme, o cara dá show mesmo. É muito legal a parte de participação dele no primeiro filme. Samuel Jackson no terceiro. Enfim, as participações dos atores, que a não ser Bruce Willis, também são boas. Enfim, a série inteira é boa, né? Eu acho que o primeiro, Duro de Matar, é o melhor filme de Natal que já foram feitos. Concordo. Meu segundo herói favorito na história do cinema, pelo menos na última década, né, que fez bastante sucesso, surpreendentemente para muitas pessoas assim que não gostam de comédias de ação, esse herói em si, esse herói beberrão, ele causou um frição entre as pessoas. Hancock, claro que eu tô falando do Hancock, aquele velho barbudo do Smith, bebendo a cachaça, salvando o mundo. Era algo que o pessoal até então não tinha visto. Eu fiquei curioso pra ver, e quando aparecer aquela cena dele enfiando a cabeça de um na bunda de outro no cinema, depois dessa cena, cara, eu me mijei de rir quando eu vi essa cena. E o curioso é que é um filme que dá pra assistir em família. Vocês podem discordar de mim, mas eu assisti em família. Filme que dá pra dar risada, mas ao mesmo tempo tem sentimentos, né? Você sentir que o personagem... Claro que a comédia ela é deixada de lado no final do filme, né? Porque tem aquele lado mais emocional depois que ele descobre que a mulher... Charlize Theron, a mulher dele, né? Que agora eles não são mais casados e tal, que ele pode vir... Que ele não envelhece e tal, isso tudo é explicado. Perde um pouco a graça, a risada, né? Você não ri tanto, você só sente a emoção do personagem. Mas nos minutos iniciais, até a meia hora de filme, você consegue dar bastante risada. Isso que me chamou a atenção. Um dos meus heróis favoritos é o Hancock, por conseguir misturar sentimentos com comédia. Adorei isso aí. E com a realidade também, né? Afinal, se você tivesse superpoderes, o que você faria? Nem pau você ia pensar inicialmente em defender o mundo. Você ia... que massa! Vou sair voando, vou fazer tudo que eu posso fazer e... Pô, tem que salvar o mundo também, né? Será que isso é interessante? E o que Hancock no filme, né, saindo, soltando um pouco de spoiler, aprende. Sim, é um filme que me chamou a atenção por conta disso, né? Os filmes de heróis até então eles são muito corretos, né? O herói, eu tenho poderes, eu vou ajudar as pessoas. Mas e se essa merda de poder cair em alguém que é responsável? Aquele mais descolado da escola, por exemplo, você acha que ele já vai começar a salvar as pessoas? Não, ele não vai. Ele vai fazer o que ele quer. Exatamente. É verdade, o Hancock é bem legal por ele ter esse ponto que ele faz o que nenhum herói faria. Ele é bêbado, deprimido, odeia a vida que ele tem, não sabe de onde ele vem, tipo aquele mistério. Uma cena que eu ri muito, que eu acho que qualquer herói... Esse aí é o possível anti-herói. O herói costuma salvar as pessoas, mas não ele pra dar lição naquele... Nossa, qual é o nome da... Irlandês, não lembro bem. Aquele molequinho irlandês que encheu o saco do filho do Jason Bateman, né? Ele joga o moleque pra cima, né? Chama de otário mais uma vez. Ele joga o moleque pra cima. Que tipo de herói faria isso? Entende? Esses pontos explorados que heróis não fariam, eles colocaram no filme, colocaram o Hancock pra fazer. Acho que essa é a fórmula que deu certo. Passar as emoções ao mesmo tempo a comédia. É algo que eu não tinha visto ainda. Ainda mais com a interpretação do Smith, né? O cara é bom. Isso aí. Cara, o Will Smith tem esse ponto bacana que eu acho que eu nunca vi um filme ruim dele, cara. Todos os filmes que ele faz é bom. Não só ele, como o Bruce Willis. Até hoje eu não vi nenhum filme chato do Bruce Willis. Mas o Will Smith é melhor. Sim, com uma atuação ele é melhor. Consegue passar sentimento como ninguém, mas... Ele e o Bruce Willis são as duas únicas pessoas que eu não vi chato até hoje. Nenhum filme mas chato. Mas entre os dois, eu... Apesar de o Will Smith atuar bem melhor, eu ainda prefiro os filmes do Bruce. Muito mais legais. Eu ainda tenho... Tipo, quando eu vejo um filme do Bruce Willis, eu ainda tenho aquela dúvida. Tipo, espero que isso vai ser legal. Quando eu vejo o filme do Will Smith, eu falo... Nossa, esse filme é massa. Ah, legal. Eu também penso assim, dessa maneira. Muitas pessoas não gostam do Eu Sou a Lenda, tanto que tem um final alternativo, mas muitas pessoas odiaram o Eu Sou a Lenda por conta que ele morre no final, né? Ele se mata pra salvar aquela mulher. Tudo bem, se a gente pensar bem, poxa, a mulher entrou no filme logo do meio pro final, né? Devia estar com ele desde o começo, ter até um entendimento melhor do porquê ele fez isso. Mas eu gostei do filme, né? Tem um final alternativo em que ele consegue sobreviver e tal. Inclusive, tem uma entrevista do Smith que ele fala que esse final alternativo está em algumas sessões, né? Então, deixaria um final pra, em algumas sessões esse, no outro alternativo, para as pessoas pensarem, ué, que filme você assistiu, cara? No final ele morre. Não, no final ele tá vivo. Tem essa jogada de marketing, né, que eles tentaram fazer, mas o estúdio não aprovou e tal. Mas Eu Sou a Lenda é um bom filme, prova que o Smith tem talento, né. Também eu considero ele nesse filme como um herói. Ele é um cara que manda muito bem. Ah, o Eu Sou a Lenda é interessante ele morrer, porque nenhuma pessoa vira lenda morta. Só vira lenda depois que morre. E, tipo, ele, não importa se ele conheceu a mulher no finalzinho, querendo ou não, ele foi meio que o causador daquilo. Então, tipo, não seria nada mais justo do que ele se matar pra salvar o que ele fez. Meu segundo lugar, pra acalmar um pouco essa polêmica de heróis, falar um filme bem tranquilo, filme família da Pixar, Os Incríveis, de 2004, dirigido pelo Brad Bird, né? Exato. E, enfim, todo mundo conhece Os Incríveis, filme tranquilo de... Porque eu acho que ele muda um pouco essa visão dos heróis, porque coloca uma família super-herói. Aí volta no tempo, quando os heróis tinham seus dias dourados, como fala no filme, e de repente eles têm que ficar se escondendo dentro do mundo civil, Então chega a chance do Beto Pera voltar a brilhar. Então, com isso, ele acaba levando a família dele inteira de volta à ação. É, o que eu acho legal em Os Incríveis são as várias referências aos heróis, né? Uma família como heróis, você pensa logo, você que conhece quadrinhos, pensa no Quarteto Fantástico, de cara. E essa parte de Era de Ouro remete muito à era, se não me engano, da década de 70, que foi, se não me engano, porque tem a Era de Ouro e a Era de Prata, se não me engano, acho que a década de 70 foi a Era de Ouro dos quadrinhos, que os traços também, utilizados nos personagens, por exemplo, Beto Pera, que ele aí usa o arquétipo do super-herói, que é aquele... É, aquela cara, o nariz fino, aquele queixão forte e tal, pra mostrar virilidade. Então as referências visuais são muito boas em Os Incríveis. Sim, na verdade a expressão que eles usam no filme não é dias dourados, é dias de glória. É, dias de glória, isso. Bem, quanto a poderes. E poder a gente não pode falar muito, né? Com a diversidade de super-heróis que a gente tem, todos os poderes vão parecer coincidência, mas você já busca uma relação, no caso do pai de família, a super-força, tal, a mãe, se é aquela pessoa elástica, se é aquela pessoa flexível, que faz tudo, a filha com os problemas de adolescente, que quer ser invisível. Quer ser invisível, que ninguém quer ver, que tem problemas com estética. O garoto filho que é pequeno já é mais agitado. Então elétrico. Exatamente. Ele tem essa relação, realmente. Essa relação que casa muito bem com os personagens. E até a história, né, do vilão, que é aquele cara que era fã do herói, só que o herói deixou ele de lado, e aí torna-se um vilão por causa disso. Sim. Síndrome. É síndrome, exatamente. O excluído. Isso. Que também bate com aquela coisa do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, de certa forma, Beto Pera foi o responsável por síndrome tornar-se um vilão. Sim. Guri incrível. Guri incrível. É, o Guri incrível. Além disso, o Edgar citou um ponto interessante dessas relações que cada um tem com seus poderes. Que muitos fãs gostam de comparar os poderes da família incrível com os do Quarteto Fantástico, que a gente já comentou aí no cast, né? Isso, exatamente. É, a relação, quando você pensa em uma família de super-heróis, você bate, lembra, Quarteto Fantástico. Isso aí. Eu separei aqui o Superman, que nossa, eu sou fã do Superman, é meu herói favorito desde quando eu sou criança. No cinema, cara, Superman é demais. Você pega o primeiro Superman, o segundo, o terceiro, o quarto, são filmes muito bacana. Tem aquele choque de geração pelos efeitos especiais ser mais fraco, mas, cara, Superman é muito legal. Ele é o herói mais forte do mundo, ele tem aquele espírito de líder, ele usa roupa azul. Isso é muito cueca massa. Por cima da calça. Cueca por cima da calça. Cueca. Ele é um... Cara, ele é o Superman, tá ligado? Ele é o super-homem. Eu não sei. É o sinônimo de herói. Super-herói. É. A história dele no cinema foi um marco. Tanto é que o Christopher Reeve, quando fez ele, ficou marcado como personagem. Tipo, Christopher Reeve, Superman. Você não lembra mais nada que ele tenha feito, se é que ele tenha feito. E daí lançaram o Superman Retorno, que foi uma decepção total, porque como é que o cara mais forte do mundo não dá um soco em ninguém? Excluindo o Superman Retorno, Superman pra mim é um herói completo no cinema, cara. Tipo, pra época que ele viveu, não tinha melhor. Eu acho que esse é o grande problema pra roteirizar Superman no cinema, porque o que vamos colocar contra o cara mais forte do mundo? Isso. E aí, assim, nos três filmes antigos de Christopher Reeve, foram geniais mesmo. Só que no mundo que a gente vive hoje, os perigos são... Eu não sei se são maiores, mas assim... Enfim, eu acho que é mais complicado, porque não só no caso dos poderes, mas que a gente já viu tanta coisa nesse passar de tempo. O que ele poderia lutar contra. Então eu acho que uma, acho que eu li alguma coisa já a respeito, vão utilizar uma história chamada Superman Página Terra, e até polemizando que ultimamente o que teve, parece que Superman nos quadrinhos ele renega, não exatamente renega, mas ele deixa a cidadania americana, porque ele vem para, pô, eu vou ajudar o mundo, então por que a minha cidadania seria americana? Minha cidadania é mundial, eu tô em todo mundo. Então, sim, isso tá causando até uma polêmica nos Estados Unidos, assim como o Superman é dos Estados Unidos, é patriota, como assim? E isso tem a ver também com o roteiro que vai ser utilizado, que eu acho que vai ser utilizado, que em base no quadrinho chamado Página Terra, que Superman vem e passeia pelo mundo para resolver tudo. Vai resolver problema, os problemas de fome na África, vai usar os poderes para a humanidade. Então, eu acho que essa linha seria interessante para utilizar. O Superman, na época, tipo, por ele ter sido o primeiro herói, eles encheram ele de tudo que podia ter. Então, ele ficou um cara muito forte com um vilão muito fraco. Isso. E quando lançou os filmes, tudo bem, era raro sair um filme de herói. O pessoal gostava, mas hoje em dia a gente tá mal acostumado com muito filme de herói que é legal e se tornaram legal pelo fato de eles serem mais, vamos dizer assim, humanizados. Uhum. Coisa que o Superman não dá pra fazer, porque se você bater no Homem de Ferro, se você bater no Homem-Aranha, se você bater no Wolverine, por mais que eles se regenerem, eles vão sangrar. Se você bater no Superman, whatever, não faz diferença nenhuma. Vai quebrar a mão. Vocês podem me bater agora, vocês podem me xingar, mas eu não gosto do Superman. É um herói que pra mim não faz diferença se tá ativo ou não. Eu nunca tive... Os filmes em si eu gosto, sim, mas o personagem não. É, principalmente em desenhos animados. Eu não vejo a exploração dele tão boa como poderia ser. Superman O Retorno por si já fala que essa adaptação é um lixo. Agora, os primeiros filmes com o Christopher Reeve é outra coisa. Pra mim são as melhores produções pra esse personagem que eu não gosto, né? Cara... Mas... Não tem líder melhor de uma equipe de heróis do que o Superman. Ele é justamente por isso, ele se acha o fortão, se acha o melhor. Não... Ele não se acha, Ele não se acha. É justamente por isso, cara. É, eu não gosto dele, ele pode não se achar, mas não tem alguém à altura que possa derrotá-lo. E não tem graça, pô. Você vê o cara ganhando todas as batalhas. Uma coisa que os filmes antigos de Superman... utilizando muito bem essa crise existencial, assim, não podemos esquecer também que Superman, ele é um cara órfão de um planeta, ele é o único representante de um planeta. Existem problemas para ele fazer as coisas que nós, os seres mais próximos dos kryptonianos assim, corporalmente, por exemplo, nós podemos fazer habitualmente, que ele não consegue fazer. Então isso é interessante, assim, por exemplo, acho que foi no segundo X-Men, no segundo Super-Homem, que ele vem, chega lá na Casa de Cristal e perde os poderes para viver tranquilamente com o Slane. Quando ele vê que a responsabilidade dele é muito maior do que o sacrifício, entre aspas, de tornar-se humano, ter a vida humana, quando ele vê que ele ser herói é uma vantagem para o mundo todo, que é aí que ele volta, pega os poderes dele. Então essa crise existencial do personagem que deveria ser melhor aproveitada. Tem a parte de porrada, claro, todo mundo quer ver ele brigando e tal, mas de um jeito que não fique boring como o quarto filme. Sim. Superman, ano que vem também tem filme novo e espero que traz essa imagem novamente pra todo mundo, que quem é o Superman. Ano que vem vai ser continuação ou uma espécie de reboot? Não, filme novo. Mas vai contar com ele conhecendo os poderes dele, saindo pelo mundo. Meu terceiro personagem nesse podcast foi o Justiceiro, que já foi adaptado para 3 versões no cinema. O primeiro por Dolph Lundgren, que foi patético. O segundo pelo Tom Jane, ator hoje que está fazendo a série Hang na HBO. E o terceiro, por outro personagem de Rabo de Cavalo, que eu não lembro o nome, é a Ray Stevenson, que também está atuando como um dos deuses de Thor. O personagem, ele tem para uma história piegas, assim. É um ex-fuzileiro que a família foi assassinada por um grupo de mafiosos, porque eles presenciaram sem querer uma morte que aconteceu num parque enquanto estava fazendo piquenique. E ele, como fuzileiro, já sabia onde tinha as armas, já tinha experiência de sobra. Ele decidiu vingar-se de todos os assassinos, assaltantes e afins, com o intuito de vingar a memória da família. É um personagem que seria muito bom para o estúdio pensar em como uma série. Ele faz parte na Marvel, do grupo dos Vigilantes, que são aqueles personagens que andam na borda da lei, assim, que Homem-Aranha, de certa forma, faz parte disso, só que Homem-Aranha já é uma coisa mais fantasiosa, mas tem Cavaleiro da Lua, tem o próprio Demolidor, também, que de certa forma é um dos vigilantes. Luke Cage, que é um personagem, acho que o primeiro personagem negro da Marvel, que estão pensando, se não me engano, em fazer série. Mas enfim, como é um personagem que não demanda muito de explosão, de efeitos, eu acho que ele poderia ser mais soturno, mais adulto, tornando uma linha da Marvel que é conhecida como Marvel Max, que as histórias eram muito mais tão violentas, mas cerebrais, de certa forma, e poderiam revigorar o personagem, que tem um azar enorme na telona. É que o problema do Justiceiro é que ele é meio escondido, né? E ele não tem um diferencial, assim, notável. Porque exatamente, se uma pessoa pergunta, o que é Justiceiro? É o cara que perdeu a família e quer se vingar. Tipo, é uma trama meio batida já. Isso. Tá acostumado muito atualmente de ver tramas de filmes, assim, seguindo essa linha, né? De um cara que fazer justiça com as próprias mãos. Não precisa ser super-herói pra fazer isso. É. Exatamente. Tanto é que ele não é um super-herói. Um super-herói. Ele é um anti... Assim, se for classificar, ele é um anti-herói. A causa dele... cara que... ele não é obrigação, mas ele é, né? Um herói. Mesmo, a causa é nobre. Mas os métodos que ele utiliza não são assim. Sim. A mesma coisa que o Batman, né? Acho que ele foi criado dessa maneira pra competir com o Batman. Ambos não têm poderes, mas querem fazer justiça também. Só que o Batman já não tem esse lado, tipo, vou matar que não tô nem aí. O Batman já é mais... é justo. Ele é mais sossegado. Mas ele o Batman... Você pode comparar ele mais, então, com... nessa negócio de um não demolidor. Ter... com o Demolidor, exatamente. Tipo, ele não tem medo de matar, ele é meio obscuro, assim, meio... escondido. Ou até com o próprio Wolverine também, que é um herói que mata sem ter dó. Ah, Wolverine mata. Só que o caso de Demolidor e Batman é o seguinte... eu vou prender você, mas não tem problema se você quebrar as duas pernas no... exato. No processo. Você pode jogar o cara do prédio, se ele ficar vivo, sorte dele. Se não morrer, tanto faz. Enfim, esse é o meu pensamento sobre Justiceiro. Eu acho que, assim, a trama é piegas, mas o personagem, acho que foi mal aproveitado. Assim, poderia ser... no terceiro filme, eu até gosto. O terceiro filme até é legal. Acho que ele se destaca no terceiro filme, tanto pela estética do filme, como até pelas mortes mesmo, como uma coisa digna de justiceiro. Sim. Daquela impunidade, assim. E, assim, a gente parar pra pensar, Frank Castle não é um... se você começa a ler as histórias, você percebe que não é uma pessoa normal. É um cara atormentado, que tá eternamente tenso naquela missão. A gente poderia comparar ele também, nos moldes, a um Dexter, por exemplo, você pulando pra série. De certa forma, o Frank Castle é um serial. É um serial killer, ele é maluco. Boa sorte pro Justiceiro no futuro. Nosso novo herói vai proclamar, brilhou no céu. Meu primeiro lugar é Hércules da Disney, de 1997. Muito legal. Claro, as músicas dele são a melhor parte, lógico. Ah, maravilhoso. O Hércules é muito bom mesmo. São, se eu não estiver muito enganado, os mesmos diretores de Enrolados. E a trama dele se passa. O Hércules chegando, sendo filho de Zeus, criado por humanos normais, de repente descobre quem ele é. Vai fazer treinamento com o... eu sempre esqueço o nome dele. E aí sim, ele se torna um herói de verdade. Sim, tem que salvar a Megara, etc. Mas acho que o maior destaque vai mesmo pro estilo comédia que esse clássico tomou. E também as músicas das Muses, que são excelentes. Sim, é legal que... Eu lembro quando eu assisti, ele era criança, e ele é bem época grega mesmo, né? Tem os pilares gregos, o visual dele, cabelo comprido e tal. Ele é meio que o contrário do Thor, né? Primeiro ele vive na Terra, depois vai pro... para as áreas celestes. Isso. E o que eu acho legal também da Disney foi essa adaptação que ficou muito boa, porque é um drama complicado. É um cara que tem uns dois legal que eles mostram. Eu acho que é num filme mesmo, os dois trabalhos, alguma coisa assim. Não sei se é no desenho que passou regularmente, mas acho que no filme tem também alguma coisa falando sobre os 12 trabalhos. Mas, sim, não fica explícito. Esses dois trabalhos não são explícitos. E não fazem parte da trama, mas tipo, aparece assim, ele derrotando o bicho que vai crescendo cabeça e etc. Isso, que é a Hidra, enfim. Uhum. Mas é isso, eu acho muito legal. Todas as adaptações da Disney são legais. Tanto que os comentários que eu ouvi a respeito, por exemplo, das histórias dos irmãos Grimm, entrando mais na Disney e desfocando um pouquinho de Hércules, é que todas as histórias de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, são bem punks, assim, são bem trashes. Então eu vou até procurar as histórias mesmo para ler, para fazer essa comparação, mas eles conseguem fazer um trabalho muito bom para o público infantil. Exatamente, eu tava falando como que era a história da Branca de Neve, de verdade. E aí no final, é totalmente diferente, é bem sombria a história. Só lembro que no final ela é acordada com um dos funcionários do castelo, chegando lá, ela tá desmaiada, aí dá um soco no estômago dela, ela cospe a maçã envenenada, é assim que ela acorda. Melhor acordamento. Pra você ter uma ideia de como que é o nível da história. Tem nada de beijinho do príncipe encantado. Tá certo. Você, quando acordou do seu sono profundo no castelo, foi como? Isso eu tava lá no mundo 2D, e aí eu não tô muito lembrado. Porque aí eu passei, a bruxa me jogou pelo poço, e eu caí nesse mundo, caí lá num bueiro de Nova York. Escolhi pra gente debater aqui foi o Gandalf da saga do Senhor dos Anéis e agora que tá chegando do Hobbit. E assim, eu escolhi ele primeiro pela sabedoria dele. Ele aconselha qualquer rei numa hora de guerra, apesar de nem todos gostarem dos conselhos deles, mas ele, então assim, ele é tão sábio que chega a aconselhar um rei, que nas histórias ali é um negócio como é que eu vou dizer, que quase ninguém pode fazer isso, né? O rei é que toma as decisões. E tem algum, por exemplo, o Théoden chega a botar uma cadeira do lado do trono dele pra ele ficar ali. Então, além de ter todos os poderes, o cara tem um, sabe? Então, foi primeiro por isso que eu escolhi. Sem contar os superpoderes dele, que pra mim são os melhores. Tem um mesmo que ele bate um cajado no chão e qualquer ser humano vivo num raio de não sei quantos metros morre. Então, além de ele ter pra mim os melhores superpoderes, ele é inteligente pra caramba, então. Isso aí. O Ian McKellen mandou muito bem na atuação na trilogia do Senhor dos Anéis, né, o Cisconeto. Ele incorporou o personagem muito bem, como nos livros, né? A gente sente como o personagem dos livros deveria ser na adaptação. O cara também mandou bem. Era aquilo que a gente tava falando sobre Bruce Willis, sobre Arnold Schwarzenegger. Tu não consegue imaginar ninguém a não ser ele fazendo aquilo ali, né? Com certeza, é aquilo que a gente comentou, o papel feito pro próprio ator, né? Alguns são feitos pro próprio ator, outros, os atores nasceram para interpretar esse papel. Então tem essa ligação, sim. A interpretação dele, o Edgar, que acho que também é fã do Senhor dos Anéis, sabe muito bem que não só ele, como todo elenco deu show, mas ele, que o McKellen, que interpretou o Gandalf, ele mandou muito bem nessa atuação. Ah, também. Um destaque também, de certa forma, o inimigo direto dele, que é... Não esqueci o nome do ator agora, mas o cara que fez Saruman, né? Saruman Branco. Christopher Lee? Christopher Lee fez Saruman Branco contra o cinzento Gandalf, no caso. Então, assim, apesar de ter o Sauron, assim, a trilogia se baseia muito na luta ali de quem vai... Na verdade, quem comandou os exércitos foram tanto Saruman comandando os exércitos ali de Isengard, e o Gandalf tentando fazer aquela intermediação entre Rohan e Gondor pra tentar conseguir com que principalmente a Isengard não crescesse. Uhum. E isso que foi o grande ápice ali do filme. Quem seria o mais sábio para conseguir fazer um exército maior, conseguir unir as forças ali? Uhum. É, porque são várias histórias baseadas num contexto bem maior, né? No caso, o bicho tá pegando que tava o olho voltou e vai destruir tudo. Mordor está acordado novamente. Mas aí tem aquela rixa do pessoal de Rohan. Aí tem também, porque também não dá pra mostrar tudo no filme, né? Não são apenas, não tem apenas Gandalf, assim como tem Saruman. Mas tem o outro que eu esqueci, que é o verde ou grisalho, enfim, tem o castanho, o outro mago que vem aqui ajuda Saruman naquela cena da torre. Aquele, no caso, a borboleta que Gandalf vem e pede auxílio para um terceiro mago que manda a águia para ajudá-lo. Uhum. Bacana. Que eu escolhi pra me dar essa lista aí de melhores, na minha opinião, é um herói recente, ganhou um filme recente, né? Adoro o personagem. E é o que a gente falou. Se os papéis feitos por esses atores, claro que esse aí era do Robert Downey Jr., Homem de Ferro. Ele incorporou muito bem o personagem, baixinho, riquinho, né? Que gosta de mulheres, todo tipo. E eu adorei esse personagem. Eu descobri ele através desse filme, dessa adaptação. Até hoje eu não li nenhum quadrinho do Homem de Ferro. Mas essas adaptações, ambos os com a direção do Favreau aí, eu achei excelente. Pra mim, um personagem que, assim, além de ter me mostrado algo novo, era o que tava fazendo falta pra mim nessa seleta lista de personagens que já foram, que já fazem parte do cinema. Sim, o Palafel, o personagem com o ator, casou muito bem. Era o Robert Downey Jr. ali, sendo ele mesmo, praticamente. É inovador, tipo, que ele trouxe. É um filme bonito, cheio de efeitos visuais, cheio de efeitos especiais, tecnologia alta, que agrada bastante gente, né? E isso que levou bastante ao cinema no segundo filme, porque até então no primeiro ninguém conhecia. Daí depois muita gente viu, foi no cinema, alguns viram em casa, em DVD depois. Daí quando saiu o segundo, daí deu aquele estouro, né? Que... Eu assisti os dois em DVD, né? Não tive a oportunidade de assistir nenhum deles no cinema. Você foi no segundo? Foi no segundo. Mas eu adorei esse personagem. Foi bem trabalhado, né? O personagem estava fazendo falta nessa lista de personagens. Eu não conhecia ele ainda, mesmo sendo da Marvel, sendo famoso, eu não conhecia. Conheci depois do filme e achei bom. Pra mim, é o meu personagem favorito atualmente. Ele é bem legal. Aqui em Curitiba, no dia que eu fui assistir... Cara, tava lotado, lotado, lotado. A sala não tinha lugar pra você respirar, cara. Isso bem puxou os quadrinhos. Os quadrinhos, todo mundo, os holofotes todos no quadrinho na Marvel começaram a focar no Homem de Ferro. Acho que no final de contas, Robert, que foi o grande trunfo desse filme. Sim, foi ele que puxou e conquistou o público. Se ele estando no próximo filme, vai trazer bilheteria de novo de monte, sim. Porque o povo quer ver ele como Homem de Ferro. Tipo, ele... é o Homem de Ferro. Se você assistir um parque de viagem, parece que você tá vendo o Tony Stark numa viagem de férias. Sherlock Holmes é o máximo. Se você vê o Sherlock Holmes, você pensa que é o Tony Stark no passado. Um fato interessante foi que o Robert, antes de começar a atuar como Homem de Ferro, ele foi instruído pela Marvel a passar os dias com um cara de verdade, bem no estilo dele, que é um ricão, que desenvolve tecnologia e gosta de ajudar os outros. Esse cara, tipo, existe de verdade. Eu só não tô lembrando o nome dele agora. E aí sim, ele passou um tempo com ele e aí desenvolveu o personagem a partir disso. Pra encerrar nosso cast, eu vou estar falando do meu último personagem, que eu creio que atualmente é o personagem mais cultuado do cinema. E até porque, por toda uma equipe que tem nele, pela fama que o diretor ganhou por fazer ele, o próprio ator também ganhou fama por causa disso, que é o Batman. Depois que o Nolan lançou o Batman Begins, ele apresentou um Batman que, putz, ninguém imaginava. E colocou aquela coisa tudo humanizada, tudo realista, como seria um herói no mundo atual hoje mesmo, sem poderes e com recursos pra isso. Um cara que treinou, foi atrás de treino, se especializou em luta, se especializou em tudo pra fazer aquilo. Ele abordou o Batman de uma forma que eu nunca imaginava na minha mente. Depois que ele lançou o Cavaleiro das Trevas e o Begins, eu tô muito mal acostumado com o Batman. Então eu tenho receio que depois desse último filme que vai sair agora, o terceiro, venha um Batman que tire essa imagem que ficou do Batman na minha cabeça desses últimos dois filmes que eu assisti. Mas se por acaso se superar dos outros? É difícil, cara. Porque, tipo, eu assistia os Batmans antigos, que legal o Batman. Eu assisti o Batman Begins, caraca, esse é o Batman. Esse é o Batman. É o que uma pessoa no mundo de hoje, pra ser o Batman, teria que fazer, é aquilo. Não é tomar um super soro ou simplesmente vestir uma roupa qualquer e sair. Como é que ele vai vestir uma roupa qualquer sem testar ela, sem saber do que ele precisa usar pra fazer aquilo, do que ele precisa usar pra conseguir flutuar, de que arma ele precisa usar pra escalar, de que roupa ele precisa pra defender de tiro, de mordida de cachorro. Tipo, essa humanização, eu preciso disso pra fazer isso, não simplesmente colocar uma roupa bonitinha e sair por aí. Sim, ele tornou o Batman uma coisa funcional. Sim. Bom, daí vocês gostam dos Batmans do Tim Burton ou não? Cara, eu levo tanto faz, tá ligado? Pra mim, é filminhos do Batman antigos. Porque pra mim, Batman é esse. Eu também não curto, eu tentei ver uma vez e não foi. E foi, na verdade, foi antes de sair o Batman Begins, eu tentei ver. Por isso que eu fui até meio com preconceito pra ver o Batman Begins. Eu tinha esse preconceito também, cara. Mas assim, depois que eu vi o filme, tu vê que o negócio se encaixou, entende? Uhum. Muito legal mesmo. Eu lembro que quando saiu Batman Begins, tá, eu nem... Batman, tá ligado? Aquele filme que passa do carinha naquele carro, muito cabuloso. Daí, tipo, um dia eu tava na casa de um colega meu, dele tava com o DVD lá, ele falou, leva esse assistir. Ah, cara, mas Batman é chatinho, não sei o que, não leva. Eu trouxe, cara, quando eu assisti o filme, meu Deus, outra coisa. Mas assim, os primeiros filmes de Tim Burton, a gente tem que olhar com a visão de 90, se você parar pra ver, por exemplo, eu acho que eles casam muito mais com o Batman de... com o Super-Homem de Christopher Reeve, por exemplo. Uhum. Eu acho que eles são bem mais pareáveis do que a gente comparar com o Batman de hoje. Não, na, sim, nossa, sim. Na nossa vida atualmente, eu acho que o Batman tá, o Batman de Burton não é mais, mas se você imagina... o segundo, acho que é o Batman, o que tem Mulher Gato e Pinguim. O filme é muito sombrio, velho. Muito sombrio mesmo. Tem esses do Tim Burton até legais, né, cara? Mas perto do que hoje a gente tem... perto do que a gente tem, não é como comparar, entendeu? É, mas pra época, sim. Se eu tivesse vendo na época lá em que esses filmes foram lançados como inéditos, indo pro cinema, eu ficaria satisfeito. Agora, a gente tá numa época em que já tá tudo mais desenvolvido, né? Filmes assim no cenário. A gente tá mal acostumado agora, a gente se acostumou com coisa muito boa. É. Uhum. E o Nolan aproveitou, né, a fama que ele teve. Ele lançou Batman Begins, foi um sucesso, foi lá e lançou aquele lá do que tem o Hugh Jackman. Não, ele tem o Hugh Jackman e o Grande Truque, eu acho melhor que o Grande Truque. Ah, o Grande Truque. Pô, show o filme. Ele foi lá, lançou o Cavaleiro das Trevas, sucesso, foi lá logo após lançou a Origem. Ele tá pegando entre os Batman, ele tá fazendo filmes próprios dele, que são show, cara. Ele tá se estabelecendo como um diretor. Estratégia, ele tá colocando o nome dele lá, sendo conhecido. Agora ele lançou a Origem, vai lançar o Batman The Dark Knight Rises. Vai fazer um sucesso do caramba. Mesmo que for ruim, não, porque é meio muito difícil ser ruim, vai levar muita gente ao cinema, ele vai pegar e conseguir mais um próximo filme. E assim ele vai. Isso. O Nolan é sensacional o que ele tá fazendo. É, a prova que é justa, ele diz, eu vou fazer um Batman, vou dar dinheiro a vocês e vocês financiam o filme original. Não, nenhum roteiro é nada, nenhuma adaptação, nada. E a galera, pô, tá, dessa grana, e ele tá ganhando essa moral assim. Uhum. Vou confessar pra vocês que dos diretores atuais, aí ele é o meu preferido. Sim. O com esse último personagem encerramos o nosso cast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem e-mails para o endereço que você já conhece no alertavermelho@semelerto.com.br. Mandem suas críticas, sugestões e o que mais quiserem mandar. Comentem. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Até a próxima. Falou. Eu queria dizer que podem ter havido discrepâncias durante a transmissão de dados desse podcast. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse cast. E que se rolar convite para a próxima, pode chamar que eu estou aí presente. Ah, e posso fazer uma chamada aqui? Vai. Pronto, e visitem também o meu site, né? www.algumascoisas.com.br. Lá eu falo um pouquinho sobre filmes, falo sobre quadrinhos, livros, enfim, o que a gente gosta. Tá certo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do cast e queria dizer que se vocês quererem me convidar, se arriscar a fazer isso mais uma vez, eu tô disponível. E só querer pedir pro pessoal comentar aí o que acharam da nossa participação em geral e também comentar sobre os super-heróis, né? Que na verdade seria mais importante o que vocês acharam e que a gente comentou. Era isso. E um grande abraço a todos. Bom, gente, é isso aí. Finalizamos mais um cast, graças a Deus. E esperamos que estejamos aí daqui a 15 dias com mais um programa, se Deus quiser. É isso aí, até a próxima. Vamos!